pensamento monogâmico. A monogamia não tem a ver com números, não tem a ver com quantidade. Se a vemos assim, é devido a um erro na antropologia eurocêntrica e androcêntrica, que a definiu em oposição às outras formas de relacionamento, focando no número de pessoas envolvidas e não nas dinâmicas. A partir dessa premissa, afirmamos que a monogamia envolve duas pessoas e a não monogamia mais de duas, a menos que essas pessoas sejam muçulmanas, porque nesse caso o nome que damos é outro. Chamamos de poligamia e nos parece terrível. Nessa obsessão com a quantidade, perdemos de vista que a monogamia não é uma prática, mas um marco de referência. O marco monogâmico é uma forma de pensamento, o pensamento monogâmico que opera, além disso, na esfera privada, na construção coletiva. Um pensamento monogâmico que governa os amores e que governa as fronteiras. Em toda a constelação de ideias que operam no pensamento monogâmico, há duas que remetem tanto à imensa dificuldade de ter relações sexuais afetivas múltiplas, quanto ao nosso descuido como sociedade, como o que definimos como alteridade, entre outras, com as pessoas refugiadas e imigrantes. O medo, o terror da perda e o reflexo defensivo da exclusão. Construímos casais de forma identitária, com fronteiras fechadas e herméticas. Somos casais, não estamos casais. Essa forma de construção, sabemos bem, responde também à necessidade de refúgio diante de um mundo impiedoso, do refúgio econômico diante do capitalismo selvagem, ao refúgio emocional diante do enorme supermercado de afetos em que vivemos, passando, entre outras coisas, pelo refúgio sexual diante da hipersexualização instrumental de corpos descartáveis. E paralelo e paradoxalmente, diante da penalização da sexualidade, o monossexismo, a castração dos desejos não normativos, a punição da experimentação, a vadiofobia. E no entanto, por vivermos tanto em busca de abrigo, acabamos perdendo de vista qual era o perigo do qual estávamos fugindo. Se era a solidão, as relações exclusivas não nos protegem, já que essa mesma exclusividade impõe um regime hierárquico a todas as outras possibilidades de relação, que ficam em segundo plano na melhor das hipóteses. Se era a falta de vínculos, não é a exclusividade que garante o vínculo ou sua duração, mas o próprio compromisso, que pode incluir outros afetos tanto quanto na amizade ou na criação dos filhos. O medo da perda não se resolve fechando-se fronteiras para evitar a chegada da alteridade que nos ameaça, porque as fronteiras são apenas portas corta-fogo que nunca ficam de pé por muito tempo. O medo da perda se resolve apagando o fogo, desativando a ameaça, desativando a ideia da alteridade como ameaça. Afinal de contas, estamos falando de amor ou estamos falando de estados? Estamos falando de vida, da maneira como nos posicionamos na vida, da maneira como o pensamento monogâmico baseado na exclusividade e na exclusão nos atravessa inteiramente do particular ao grupo ao comum. A possibilidade de nos relacionarmos a partir de dinâmicas não monogâmicas desencadeia o pânico da alteridade. Essa outra que vem roubar nossa tranquilidade, nosso bem-estar, nosso cotidiano, nosso conforto, nossa segurança, que vem competir conosco e nos tirar a centralidade, o privilégio, o poder que a centralidade nos confere, que vem nos colocar em perigo e então revelamos o pior de nós mesmas. Como afirma a cultura popular, no amor como na guerra tudo vale. E vale tudo, o combate, o ataque, a violência, a autoviolência. Como é possível assassinar sua parceira ou ex-parceira com a desculpa do ciúme? Como é possível assassinar a outra? Como é que nos ferimos por amor e por desamor? Como é que infligimos tanta violência a nós mesmas e como aceitamos tantos maus tratos sob o pretexto do amor? Essa outra que vem destruir nossas vidas são também as refugiadas e as migrantes, que vem atrapalhar nossa tranquilidade, colocar em risco nossa placidez, nossos bons costumes, nossa cultura, nossa identidade, nossa riqueza, nosso estado de bem-estar social. E nessa guerra, como no amor, vale tudo. A infâmia de confiscar seus objetos de valor, como está acontecendo na Dinamarca, à medida que deveríamos responder imediatamente com um boicote implacável a produtos dinamarqueses. A brutalidade de atirar contra elas enquanto naufragam, como faz o Estado espanhol em suas fronteiras do sul, ou de zombar de seus mortos, inclusive de suas crianças mortas, em nome de uma liberdade de expressão que nada mais é que a mesma violência brutal exercida pela mídia, para citar apenas alguns exemplos macabros. É claro que nem todas matamos nossas amantes e nem todas damos tiros nas fronteiras, mas o sistema está lá e o carregamos incrustado em cada parte de nossas vidas. E é um sistema que nos diz que a chegada da outra nunca é uma notícia boa, que nunca nos trará novas energias, novos conhecimentos, novos pontos de vista, novos laços, que nunca nos fará melhores, nem mais felizes, nem mais reais, nem mais luminosas, nem mais alegres. Um sistema que nos diz que a outra não tem direito de existir. Na Europa da decadência, do capitalismo selvagem, dos mercados como patrões e senhores, da troika, da pauperização, dos despejos, da violência em todos os níveis contra uma população que está cada vez mais na corda bamba da cultura hipster, das coisas requentadas e vintage. Já paramos para pensar quantas possibilidades de resistência contra a brutalidade do mundo essas refugiadas carregam consigo? Quantas alianças estamos perdendo? Quantas possibilidades de criar laços estamos desperdiçando para hoje e para os próximos séculos? Quando vislumbramos horrorizadas também o epistemicídio perpetrado no hoje que chamamos de América, todas as formas de conhecimento que se perderam, que exterminamos junto com as vidas e as memórias dessas vidas, estamos conscientes do que estamos dizendo em termos de pensamento, de conhecimento, de cultura quando dizemos Síria? Mesmo quando dizemos apenas Síria, será que entendemos a dimensão do que estamos dizendo? Romper a monogamia das fronteiras. Romper a monogamia é principalmente dinamitar fronteiras. É a própria ideia de que precisamos de fronteiras, dinamitá-las com a consciência de que não, que são um mero artefato de destruição, repressão, ódio e medo. As fronteiras não nos protegem. Elas criam o perigo, o próprio fantasma do perigo. Romper a monogamia é gerar novas formas de relação. Não multiplicar as mesmas formas, mas destruí-las para criar formas novas de vínculos baseadas na inclusão, no direito e na necessidade de existir, de viver, de pertencer, de construir, de cultivar juntas. O desafio para nós que nos definimos poliamorosas, que nos denominamos não monogâmicas, é elaborar um novo sentido de vínculo e um novo sentido de liberdade que escape das garras do neoliberalismo, que retome a consciência de estar no mundo, que de mistura, de mestiçagem na contaminação cruzada como potência de vida, um sentido de vínculo que reconheça que somos mais fracas sem a presença dessa outra que nos recusamos a pensar como ameaça e que queremos como companheira, com quem aprender e a quem incluir em nossas vidas, em nosso mundo. Essa outra que se materializa nos corpos e nas vidas das amantes, das refugiadas, das migrantes. Nada tiene sentido, nada, nada. Soy cochino. Esta es la otra cara de la historia. Vengo de lo más patriarcal, educación premilitar. Si quizás te la bandera, cantaste el himno nacional. Déjame contar, canté de instaurar un régimen neoliberal. Latifundista, robaron tierra huilliche. Industrialización, mercantilismo, para pagar tu fetiche. Siempre lo mismo, tierra, trabajo, Dios, padre y familia. Doble moral, sin educación emocional y lleno de parafilia. Vengo de evangelizar, hace 20 años escribiendo mi propia Biblia. Y voy a domicilio, grito de auxilio, se pierde, entiende. Este país se llama Sename, hay niños como putas, monitores y padres violadores, un presidente que declara la guerra a su pueblo y dispara los ojos, torturarlo hasta dejarlo manco, mudo y cojo. Soy el reflejo de un país que estaba dormido, adoctrinado, cansado, maltratado, pero ahora ha despertado. Te invito a sacarte el bozal y ayudar a liberar al ganado. Nada tiene sentido si todo lo olvido. Antes de morir, cántame al oído todo lo vivido, para quedarme dormido y no despertar nunca más. Abandonar este cuerpo, pasar a la dimensión y volver a la oscuridad. Nada tiene sentido si todo lo olvido. Antes de morir, cántame al oído todo lo vivido, para quedarme dormido y no despertar nunca más. Abandonar este cuerpo, pasar a la dimensión y volver a la oscuridad. Esta es la otra cara de la historia. La que se escribe desde abajo. La que no figura en los textos. Esta es la historia que escribe el hombre condenado. Esta es la otra. que no figura en los textos. Esta es la historia que escriben el hombre condenado. Machinations are an effective obstacle. Yeah. La querosa acá se fue creada pa' los pobres, pa' marginizar, evitar el desorden. Jaula democratizada para los que torden. Normalizar la tortura que el sistema esconde. Nos proyectamos contra toda autoridad. Nos abalanzamos contra la jaula, culiados. Atacamos, tienen que pagar cuenta, hermano preso. Apañamos solidaridad, no compramos su moral. ¿Y qué pasa? Nadie está salvo, el Estado amenaza. Anticarcelaria, zona. No reivindico la cara ni pa' animal ni pa' persona. Anticarcelaria, zona. Si quemaron a los cabros y esa gente uno cobra, sobran ganas libertarias cuando estás bajo la sombra. Si quemaron a los cabros y esa gente uno cobra, sobran ganas libertarias cuando estás bajo la sombra. Justicia por las manos, atacar el sistema judicial por los hermanos secuestrados. Justicia por las manos, atacar el sistema judicial por los hermanos secuestrados. Justicia por las manos, atacar el sistema judicial por los hermanos secuestrados. Justicia por las manos. ¿Qué imaginación pervertida le ha dicho al hombre la mentira de que el infierno se encuentra en las entrañas de la tierra? Solo existe un infierno, la monotonía ordinaria de la existencia humana. Presiona la llaga de mi alma, clama la sangre bastarda, la tormenta en calma. Espera la señal que te da el puñal para saldar las cuentas con tu yo hipócrita. Estas son mi arma de cristal, desconfiando de la misma vida terrenal. Quimera de infierno alimentando soledad, que eliges cuando el destino te obligue a quererle. ¡Mi cárcel es de carne y hueso! ¡Mi cárcel es mi propio cuerpo! Todos tenemos un policía encubierto en la cabeza, vigilándonos desde el cielo. Los movimientos de los dedos se detuvieron y vieron que ya nos corrompieron. Todos tenemos un policía encubierto en la cabeza, vigilándonos desde el cielo. Los movimientos de los dedos se detuvieron y vieron que ya nos corrompieron. ¡Lágrimas de hormigón caen sobre tus saltos! Quiero descender hacia adentro, veo mi existencia degradando todo. Cada vez que escucho hacia adentro, cargo con la culpa de ser un humano. Transmítele la grandeza de la melancolía, la divinidad de la soledad, la pureza del mal, el paraíso. Todos tenemos un policía encubierto en la cabeza, vigilándonos desde el cielo. Los movimientos de los dedos se detuvieron y vieron que ya nos corrompieron. Todos tenemos un policía encubierto en la cabeza, vigilándonos desde el cielo. Los movimientos de los dedos se detuvieron y vieron que ya nos corrompieron. Arrastro mi propio artefacto, veo tu existencia degradando todo. Arrastro el altruismo muerto, no quieres contemplar el daño de ser un humano. Arrastro mi propio artefacto, veo tu existencia degradando todo. Arrastro el altruismo muerto, no quieres contemplar el daño de ser un humano. Arrastro mi propio artefacto, veo tu existencia degradando todo. Arrastro el altruismo muerto, no quieres contemplar el daño de ser un humano. Arrastro mi propio artefacto, veo tu existencia degradando todo. Arrastro el altruismo muerto, no quieres contemplar el daño de ser un humano. Esta es la historia que nadie contaba. Bienvenido. hombres que usan falda, los hombres que usan falda. Las niñas sí juegan a la pelota. Baila, canta con el corazón. Mata el prejuicio que viva el amor. Recuerda que si te amas serás feliz. Que sin importar quién tú seas, tu corazón se mueve así. Canta con el corazón, mata el prejuicio que viva el amor. Quita tu prejuicio de encima y baila. Salve, punks! Estamos aí com mais um Publicações Marginais. Desta vez aí com o Zine Insurrecionalistas número 5, né? De Buenos Aires, outubro de 2023. Com 15 páginas esse. Esse é bem menorzinho do que o anterior. E... é, tem três textos nele, né, na verdade, tem, quer dizer, quatro, né, introdução, tem algumas imagens e tem três, a introdução e mais três textos. É, propaganda e contra-propaganda punk, sua evolução e como lidar com ela no mundo virtual, e um escrito para todos e para ninguém, e o Bom Rebelde. Não exatamente os textos estão nessa ordem, mas é os textos que estão no coisa, nesse zine. E tem várias imagens, né, e tal. É bem massa, é bem reflexivo os textos, as críticas e tal, né? Bem interessante, né? E aí, né, sobre a questão da galera que produz zines, essas coisas, tudo eu já falei no programa anterior. Quem tiver interesse, né? Ficar se repetindo, né, no mesmo coisa, tiver interesse em saber, é só procurar aí o programa, ou do programa passado, ou entre em contato, que eu mando o link pra ouvir, mando envio o áudio, ou qualquer coisa, assim. É, eu sempre tô disponibilizando lá no arquivo.org, né, não, às vezes não imediato, né, também disponibilizo, às vezes, com o tempo, vou disponibilizando tudo no blog, E aí é só procurar aí ou entrar em contato que vai estar lá. E aí lá no programa anterior eu falo um pouco mais aí sobre surrealistas, né? A distro, né? E galera que faz e tal, mais ou menos. E também tem os links aí na divulgação do programa aí para quem tiver interesse, né? Em sacar mais sobre ou pegar material, se quiser esse material aí, né, virtual, né, ou até em papel, né. Eu costumo tirar umas cópias e levar para alguns rolês aí dos zines que eu curto. O número passado, número 4, eu fiz várias cópias, né. Tinha até comentado no programa passado que não lembrava o formatinho, mas depois que eu lembrei que eu fiz várias cópias, né, divulguei por aí. Aí às vezes, sempre quando eu pego, recebo, eu faço algumas cópias e aí levo algumas atividades, alguns gigs, algumas coisas assim, né, e passo alguns, né, principalmente esses que tem versão em português, né, igual esse aqui, né, que acho que eu me lembro só esses dois que eu tenho em versão em português, o 4 e o 5. Mas se eu achar mais algum aqui depois, eu vou lançar aí mais algum programa aí. E aí, no início aí do programa aí, eu li aí um texto aí do PDF, abrir amores, fechar fronteiras. É uma pergunta, abrir amores, fechar fronteiras, de Brigitte Vassalo. Que é uma pessoa aí que escreve aí, né, de várias coisas aí interessantes aí, eu não sei, não faço ideia de onde seja, né, mas eu volto e meia me deparo com textos dessa pessoa e vejo umas galera falando, principalmente nas galera que eu acompanho os podcasts sobre não monogamia e algumas coisas assim, né. E aí o texto é nessa pegada, né, de uma crítica, questionamento ou uma reflexão, né, sobre a monogamia, né. E aí falando que a monogamia não é não tem a ver com números, né, com essa coisa de ser do casal, né. Ela é mais um conceito, um comportamento, né, uma imposição, né, da verdade da colonização, né, aqui, aos povos daqui, e já vem lá desde a Europa, desde a civilização europeia lá, cristã principalmente, né? Né? Talvez anterior, né? Mas é um processo longo, né? A imposição aí da monogamia, né? Até o cristianismo se apropriar de vez e transformar no que é, né? E aí vai falar sobre outras formas de se relacionar e tal. E aí a crítica, né, sobre que a monogamia é uma fronteira, né, e é uma coisa que às vezes muitas as galeras pagam de antifronteira, né, mas estão presos nas suas fronteiras relacionais, né, e outras, né, fronteiras aí dentro das suas vidinhas, né. E aí fronteira é opressão, né, como diz aí no texto aí, né, é opressão, né. Eu tô perdendo as palavras aqui, me veio na cabeça aqui, mas sumiu. Mas é por aí, o que é a fronteira, né. Fronteira é limitação, opressão, controle, né, esse tipo de coisa assim, né. E aí eu não tenho mais muito a considerar, né? O texto não é muito longo, né? O PDF também só tem 8 páginas. Quem tiver interesse, dá para procurar. Coloquei o link aí na divulgação aí do programa. Não tem mais muito além desse texto, tem mais só uma introduçãozinha, né? Dessas coisas de o pessoal coloca, né, no início, né, sobre alguma coisa assim, né, do tema ali, né? E uma capazinha, né, é uma tradução, né, feita aí pelo pessoal, não lembro o nome agora. E aí tem lá na biblioteca da Umono, eu coloquei o link aí, né, já falei na divulgação do programa. Quem quiser interesse, pegar o PDF, procurar mais sobre, que tem as referências, né, tem as notas, tem essas coisas no final, pá, no meio também, né, sempre tem aqueles números, né, que fica lá colocando as referências, então sempre tem mais coisa a mais. O texto em geral, o PDF quase todo é esse texto aí que eu li, mas tem mais algumas coisinhas a mais, né, das referências, como eu falei. Então eu vou colocar aí uns sons aí e daqui a pouco eu volto aí pra leitura do zine aí, Insurrecionalistas número 5. interna. We'll be right back. Insurrecionalistas, Buenos Aires, número 5, outubro de 2023. Então, esse é o Zinho Insurrecionalistas, número 5. Tem 15 páginas. E a capa é escrito em cima: Insurrecionalistas, Buenos Aires, número 5, embaixo, né? Do Insurrecionalistas, de outubro de 2023, também embaixo. E aí, a capa de fundo preto. E aí tem uma arte na capa, né, de um encapuchado, dois encapuchados, né, o primeiro tá na frente e o outro tá um pouco mais de fundo lá de costas. O que tá na frente tá segurando um palitinho com uma chama, né, e aí ele tá ali todo encapuchado, aí só dá pra ver os olhos e a testa, um pedaço do cabelo, né, com a máscara ali e o capuz na cabeça. E um casaco preto, tudo preto, né, com os detalhes cinzas ali e tal. Sem mais nada, sem mais nenhum detalhe, né? A mão tá ali bem próximo do rosto, com o palito de fósforo aceso, né? E aí de fundo lá tem uma cidade, né? Um outro encapuchado lá de costa, né? E a cidade em chamas, né? Um fogo, umas fumaças, né? Tudo em tons de cinza ali. Bem grande, assim, tampando o céu todo, né? E aí vários prédiozinhos lá, né? Janelinhas, vários formatos e tipos. E aí embaixo da imagem tá escrito: o povo lança-se num abismo e pretende levar-nos com ele. E aí, essa é a capa, né? Sem mais muita informação. E aí vamos para a segunda página. O povo lança-se num abismo e pretende levar-nos com ele. Introdução. Nesta quinta edição, vamos estender um pouco mais do que o habitual na introdução deste zine, pela necessidade de baixar algumas palavras sobre os últimos acontecimentos eleitorais nesta região. Se a autoridade existe, é porque há quem obedeça. Se o fascismo ressurge nas campanhas eleitorais, é porque há quem pense como eles. O fascismo é uma parte inegável do povo e da humanidade. Ao longo da história, houve explosões dessa ideia totalitária, geralmente em ondas regionais e até intercontinentais, assim como aconteceu o auge do fascismo mundialmente na década de 1930. Também surgiu nos últimos anos na América Latina as ideias neoliberais e fascistas, de forma mais moderada, articulando sua força democraticamente. Voltam de mãos dadas outra vez. A nova civilização, as sociedades, os fantasmas nazista, fascista, criado por eles mesmos, fantasma criando outro fantasma, não lhes basta a falsa criação democrática autoritária como forma de governo, mas procuram largar esta parte de sua humanidade escondida através de seus medos, o fascismo. Os movimentos de direita, assim como os de esquerda, gritam suas diferenças sem realmente se confrontarem, enquanto a mídia se deleita em ridicularizar as oposições e favorecer o maior lance. O personagem mais vendido visualmente e ideologicamente em programas de TV, rádio e internet é um personagem estúpido, burguês e fascista chamado Milei, e assim é seguido por personagens de sua mesma live, seus supostos opositores Boulos e Massa. As decisões de massas cidadãs, sejam manipuladas ou não, pretendem bloquear as individualidades, querem nos levar com elas para a estupidez humana, auto-subjugam sua existência, arrastando o mundo inteiro com eles. Por tudo isso é que dizemos, tanto o nazifascismo e o povo vão para o mesmo lado. Tacho. Neste caso, criações e seus criadores devem desaparecer. Eu não sou o povo, ele quer me acorrentar à vontade das massas e não permitem a minha individualidade. Fingem mão dura porque não sabem pensar, porque desprezam a sua liberdade e temem a dos outros. Todo fascista é nosso inimigo, disfarçado ou não. Sabemos reconhecer tudo o que nos ataca se seu fascismo pretende manifestar-se. Incendiemos as ruas. Dito isto, agora seguem alguns escritos afins com a participação de alguns compas que compartilham o nosso desprezo pela realidade e pela verdade. Aí essa daí foi a introduçãozinha aí, né? O editorial. E aí do lado dela assim, tem um retângulo, né? Com o símbolo ali de uma expansão, a estrela do caos, né? Vai ser um pouco diferente, porque tem umas setas. As setas de cima são maiores e as de baixo são menores, né? O círculo ali, dois círculos ali no meio ali, e umas setazinhas menores nos círculos ali, no círculo em volta entre as setas grandes, né? E aí tá escrito ali, em cima da estrela, índice, introdução, propaganda e contra propaganda punk, sua evolução e como lidar com ela no mundo virtual, um escrito para todos e para ninguém, o bom rebelde. E aí mais embaixo tem outra imagem, resistência antifascista. E aí é um círculo, né, escrito resistência antifascista ali, circular, né, pegando quase o círculo todo, e embaixo, a la merda Milei. Aí tem duas suásticas cortadas do lado do nome do figura. E aí tem um desenho ali, uma arte ali, né, suponho que seja a cara do figura, que acho que eu nunca vi a cara desse indivíduo, né, com duas flechas enfiadas na cara e sangrando ali, né. E aí, isso aí foi a segunda página. Terceira página, um escrito para todos e para ninguém. As palavras agonizam, carecem de espíritos que as sustentem. Hoje em dia vejo caducar palavras que em algum momento da minha vida conseguiram fazer sentido. Solidariedade contra toda autoridade, abaixo os muros das prisões, liberdade, revolução, anarquia, etc. Hoje essas palavras não são mais do que frases vazias que servem para colocar em algum panfleto, flyer, banner, camiseta, etc. Só colaboram para a decoração de alguma mensagem que tenta ser rebelde. Digo isto porque por trás das palavras de algum indivíduo e ou grupos de pessoas que expressam esses slogans não são consistentes com seus ditos. Por isso, penso que perderam eficácia porque as transformaram em palavras ambíguas. Ninguém as sustenta com fatos consequentes. Isso não significa que eu defenda algumas dessas palavras como uma verdade radical, mas sim que elas precisam de radicalidade se forem pregadas. Talvez seja a época de ressignificar o estabelecido como revolucionário. Existem outros caminhos. Também seria importante agitar as ideias de vez em quando para não estagnar, não se conservar. Gostaria de citar exemplos como contra toda autoridade. A ideia de odiar a polícia, só isso, não é odiar a autoridade. A autoridade é mais ampla do que a representação física ou ente institucional formado por um Estado, governo ou religião. A autoridade está presente no cotidiano, assim como aquela lei abstrata que é a moral formada dentro de qualquer âmbito social. Existem aqueles que desejam impor-se com autoritarismo, acompanhados de sua grande lei moral, que quer impor o que é ou não permitido, no lar, no trabalho, na prisão, na rua, em agrupamentos, coletivos. Todo âmbito é factível para o nascimento da autoridade, querendo impor sua verdade a partir da intelectualidade, da força ou talvez de sua trajetória. A moral, essa lei imposta dentro da cabeça, é forjada pelo ambiente e pela sua aceitação. Ela é quem vai ditar o que é certo ou errado na vida social. Óssea. para o fora de si mesmo. A moral representa o comportamento para com os outros, não representa a mim. Não deixe que eles construam seu comportamento, seja você o criador de seus pensamentos. Dentro do punk disse afastar-se da moral cidadã, mas às vezes acaba formando outra moral diferente, mas a moral, enfim, uma moral que se adapta a uma maioria inabalável, a verdade dos punks. Quando algo se estabelece como lei, aí se deveria começar a duvidar, repensar as ideias e o que está se fazendo. O punk é rebelde. O rebelde não se deixa atar por leis abstratas. Tudo que se impõe deve ser repensado e combatido minimamente com a dúvida. Não se transforma em uma versão modificada do que você tanto odeia. Toda obediência é representação de respeito à autoridade. Abaixo os muros das prisões. A prisão, muitos dizem estar contra ela, mas diante de certos fatos que não lhes agradam e a desejam. Dentro das cabeças de todos está gravado pelo sistema que vivemos, o desejo de punir. Não encontram outra solução diante de um fato de indignação massiva, a não ser tortura e prisão para o autor do ato atroz. E se o confinamento e a tortura do Estado não basta, pedem a mão dura do preso, querendo que ele faça justiça por eles. A massa desejosa de vingança. É muito normal essa situação com o cidadão, mas também acontece dentro dos chamados punks e anarquistas e tantos outros âmbitos. Um vídeo se viralizou que mostra um suposto garoto menor de idade que matou uma garota também menor por um celular, sendo espancado dentro de uma delegacia por outros detidos. Muitos do ambiente o difundiram, outras pessoas nunca entenderam que difundindo essas imagens abalam a prisão e a tortura. Também dão origem ao tão desejado pela cidadania, a baixa de imputabilidade para crianças menores de 14 anos, o que os diferencia dos cidadãos deste sistema divulgando e aplaudindo este vídeo. Tanto o menino que roubou e matou quanto a menina que morreu por defender seu celular são vítimas e consequências deste mundo capitalista e materialista que vivemos. O punk odeia esse sistema. E como punk deveríamos saber que torturar o pibito que matou por um celular não é atacar nem a raiz do problema, nem tampouco é uma solução. Prisões e punições são destruídas, sem exceções, ou não são realmente destruídas. E aí, no final aí desse texto, aí, que o texto não acabou, né? Dessa página, tem uma imagem, né? Não sou escravo delas ideias. Nada me sujeita, me aproprio de cada pensamento. Acorde a minha vontade. E aí tem um quadrado, né? Um fundo preto e é um punk ali de cabelo espetado ali, né? Que é uma imagem de um punk de um álbum da banda Confuse, né? Do Japão. É um dos punks, então é uma imagem que eu esqueci o nome agora, né? É bem conhecida essa imagem. É um punk ali de cabelo espetado, né? Com os traços orientais, assim, né? E um jaco rebitado ali, preto, com uma camiseta preta por baixo, sem nada. O jaco também não tem pet, só tem rebite no braço, na gola, no peito. Aí tem um conceito de rebite e um bracelete ali no braço esquerdo. Só dá pra ver o braço esquerdo. O braço direito tá tampado pelo jaco. O braço esquerdo tá sem o jaco, né? Tá por fora. Como se ele tivesse só com o jaco no ombro direito. E aí de fundo tem uns repeats ali também, né? E mais um símbolozinho hardcore e um anti-música ali, aquele símbolo da música cortado. E aí continuando, revolução. Muitos a aclamam como a salvação social do mundo, pero mais que tanta mudança pode haver se não se sabe distinguir o que deseja um dos desejos implantados por outros. Entendo a revolução como uma mudança reformista, como uma reestruturação de um edifício caído. Penso que a mudança deveria ser a destruição de todos os alicerces. Estado, leis, moral, capital e tudo que é criado pelo humano civilizado. Depois dessa destruição, talvez ressurja algo bonito sem ser pensado como humanos. Anarquismo. Ainda não entendo como o punk chegou a cair no anarquismo, sendo o punk uma cultura tão ousada e antissocial. Ao ouvir ou dizer anarquia, todos pensam instantaneamente em uma bandeira negra, revolução operária, sindicalismo e na utopia da vida comunal e coletiva da sociedade. Como se nessa nova sociedade não existissem novas imposições. A anarquia não necessariamente deve ser anarquismo. Eu diferencio porque considero anarquismo como algo doutrinário e anarquia assinto mais elevada do que a atadura social do ismo que a sujeita. Penso na anarquia como sua etimologia o diz, ausência de ordem. Nem ordem estatal, nem ordem social, nem qualquer outra ordem sobre mim. Além de sermos uma espécie que tende a socializar, não há por que pensar na vida apenas como uma sociedade. Não necessariamente teríamos que ter todos o mesmo comportamento. A história humana mostra que toda vida em grandes sociedades é a pior coisa que poderia ter acontecido conosco. A anarquia rompe com tudo o que se queira estabelecer como normativo, figuras, condutas e toda regra que esteja por fora de si mesmo. Liberdade. Uma palavra tão ampla, mas que as pessoas classificam. Se você perguntar a diferentes grupos de pessoas o que é liberdade, certamente diferentes seriam as respostas. Por exemplo, um cidadão é considerado livre, apesar de ser regulado por um sistema estadual. Uma pessoa de tendência esquerdista pensa que ser livre é a igualdade social de direitos. E às vezes nem se pensa no direito como um acesso que nos é permitido a algo, um acesso dado por outros. Quando um direito deve ser simplesmente o que se deseja. O meu direito é o que eu decido que seja meu desejo, portanto não seria direito, mas minha vontade, direito de ser livre, direito à terra, direito de se expressar. Apropriar-se da existência sem essa migalha e permissão chamada direito. A liberdade é a interpretação, algumas amplas, mas a maioria é muito limitada. A liberdade não existe além da linguagem, devido à ambiguidade conceitual dada pelas pessoas. Estes são alguns dos exemplos que tenho como proposta a repensar e ondear do que pensamos e vivemos dentro do punk da própria vida. A conservação deve ser deixada aos fascistas cidadãos que perpetuam sua escravidão e a dos outros. Não pretendo em meus escritos dizer nem ser a verdade, nem impor nada, nem se encontrar alguma contradição, pode ser que a tenha. Mas às vezes me custa expressar muitas coisas e as ideias pré-impostas, as quais nomeio, não me são fáceis de desarticular. No título, digo que é um escrito para todos e para ninguém, citando Friedrich Nietzsche, querendo dizer que está na vontade e desejo de qualquer um ler-me e tentar compreender o que digo, bem como o contrário. Recomendo a leitura anarco-individualista ou niilista, que tem pensamentos mais pessimistas. Portanto, mais desconfiado de tudo. Desconfiar ajuda a ver a realidade distinta, onde o real pode ser imaginário e o imaginário real. A fórmula de um mundo perfeito não existe. Os humanos estão condenados por eles mesmos. Só nos resta atravessar este inferno como se fôssemos mais um demônio que habita o submundo. Punks em guerra. E aí, no final desse texto aí, né? Tem uma imagem, né? Um círculo preto com uns contornos brancos em volta e dentro, né? Tem um outro círculo, são dois círculos, né? Um círculo, primeiro círculo preto com um contorno preto e depois outro contorno branco. Depois vem um outro círculo com um contorno branco, né? E uma caveirinha punk, né? Ali de moicano dentro, né? Só o crânio ali, né? Ele tá tipo meio olhando pro ar, né? Pro alto assim, né? E tem só o olho preto e uma bolinha branca assim dentro do olho, né? Tá de lado pra quem lê, né? Caveirinha assim de perfil, né? E aí o moicano bem pequeno ali, né? E aí tá escrito no círculo, no primeiro círculo ali, né? Escrito Punks em Guerra, assim, de forma circular. E embaixo, de forma circular também, uma bola ali com aquele fuzil atravessado, né? No tracinho do ar ali no meio, né? E aí do outro lado é uma estrela do caos ali, a expansão. Pandilha sem líderes nem território. Página 7, O Bom Rebelde. Li uma frase de Egel ao passar que dizia: tenha cuidado, homens de ação, porque vocês são meros instrumentos dos homens de pensamento. Tenham cuidado, homens de ação, porque vocês são meros instrumentos dos homens de pensamento. Às vezes falha umas letrinhas aí nas leituras, né? Mas vamos lá. A qual muitas pessoas respondiam endossando. Mas esta frase me fez barulho e os comentários endossando-a sem mais também. Ou seja, entendo que foi num contexto de outra época muito diferente, onde a maioria das pessoas não tinha acesso a informação de nenhum tipo, e também entendo que sim, é verdade, que a maioria da população somos, sem querer, instrumentos das poucas pessoas que estão no poder. Mas isto da separação entre ideias e ação é algo que também vi muito recorrente nos espaços onde transitei em minha vida. De fato, as pessoas chegavam a se sentir identificadas de uma forma ou de outra e não apenas aceitavam, mas se sentiam orgulhosas disso, reivindicando sua posição e desvalorizando as pessoas que supostamente se encontravam na posição oposta. A diferença entre a ação e o pensamento é muitas vezes interpretada como oposição, mas claramente são complementares. Em geral, as pessoas se sentem mais confortáveis com uma das duas e ficamos nessa zona de conforto. Acabamos nos rotulando e até nos limitando pelo nosso autoconceito, porque eu sou mais de fazer, gerar, me lançar pelo que quero, ou se eu sou mais de pensar, analisar, transmitir minhas ideias, falando ou escrevendo, deixarei meu legado através de minhas ideias. Por sua vez, estas duas formas opostas estão atravessadas por um todo contexto sociocultural no qual inevitavelmente estamos imersos, e por mais que queiramos, é praticamente impossível desligar-nos do todo, porque somos humanos, sempre teremos sentimentos mistos, apegos, mecanismos psicológicos, defesa, etc. Assim, este contexto sociocultural que nos tocou nos pressiona para que nos mostremos como pessoas interessantes para com os outros, para conseguirmos ser aceitos por nós mesmos e nos encaixar com o que estamos convencidos do que teríamos que ser. Através dessa pressão de nos mostrarmos de uma determinada maneira para com os outros e para consigo mesmo, costumamos reafirmar essa tendência a ser uma pessoa a mais da ação ou uma pessoa a mais das ideias, classificando-nos no final das contas. Em geral, mantemos certa hipocrisia para continuar pertencendo, por mais que saibamos que com algo em outro não estejamos de acordo, olhamos para o outro lado, não nos tornamos objetos de uma imagem para os outros para sermos aceitos por quem nos interessa. Muitas vezes escondemos parte de nós. Mas se pudéssemos nos libertar por um tempo desse dever ser construído por nós mesmos e pelo ambiente, e sair dessa zona de conforto que temos como identidade construída, poderíamos ousar explorar outras experiências, novos desafios, reventar-nos profundamente, estar abertos a aprender, descobrir até nos paradigmas e não ficar estagnados em estruturas obsoletas que em algum momento foram inovadoras e rupturistas, mas que com o tempo foram cooptadas pelo sistema e pelo mercado. Seja se nos identificamos mais como pessoas de ação ou como pessoas de ideias, acredito que é necessária uma constante revisão de nossas convicções, já que estas foram construídas a partir de um contexto sociocultural e esse contexto sociocultural se modifica constantemente. A maioria das pessoas fica com a ideia que construíram ao começar a conhecer uma filosofia, um quadro de ação, teorias de outros, mas a realidade vai mudando inevitavelmente. Por isso, se não costumamos revisar nossas convicções, corremos o risco de que estas tenham ficado obsoletas e estabelecer preconceitos e normas diante do deve ser, ou dever ser, do que seria, neste caso, um bom rebelde. Ou seja, por exemplo, o feminismo em seu nascimento foi uma ideia clara de ruptura com a ordem estabelecida. Ninguém pode negar a opressão do homem sobre a mulher por milênios nas culturas ocidentais, por mais que tenha existido alguma mulher com privilégios que não tenha tido que passar por algo assim. Estava naturalizado e estabelecido que o homem decidia e mandava sobre a mulher. Então, claramente, o feminismo era uma teoria de ação e ação que envolvia rebeldia. pessoalmente, penso que ainda se segue esta situação de desvantagem entre gêneros por uma questão tradicional e cultural, embora o mercado tenha se encarregado de absorver e adoçar esse movimento, fazendo com que muitos slogans e ramos do feminismo fiquem obsoletos. Isto pode ser visto em diferentes grupos de ação que começam como rupturistas da ordem estabelecida, mas que com o tempo o sistema vai cooptando e desvalorizando. O outro exemplo é o ambientalismo e o ecologismo. Quem pode dizer que seus slogans básicos de cuidar da natureza não são aceitáveis? Mas também foi engolido pelo sistema e para usá-lo a seu favor e desgastar até os slogans mais rupturistas do mesmo. O que constantemente vi em minha passagem por diferentes grupos de pessoas com algum ideal em comum foi o estabelecimento de rótulos. Do que se devia ou não se devia fazer, se se queria ser considerado uma pessoa que levava essas ideias à prática ou fazer parte desses grupos. Tudo que era considerado aceitável pela maioria era sinônimo de pertencimento e de um bom rebelde, ou seja, ser aceito por outros. Mas eu constantemente via a falta de revisão profunda nessas ideias, ou talvez o medo de não expor outras ideias que renovassem as antigas para não deixar de ser aceito. Na minha experiência em diferentes grupos, isso causou muitas divisões, preconceitos absurdos e sua utilização para estigmatizar alguém por questões pessoais, ciúmes, competências, sentimentos de rejeição, amizades, mais do que questões reais. Independentemente do movimento ou grupo de ação que seja, costuma-se reproduzir a ideia desta frase de Hegel, a divisão entre pessoas de ação e pessoas ou grupos de ideias ou intelectuais. Entendo que às vezes para alcançar um bem comum pode-se pensar que cada um se dedique ao que é mais eficaz. Como a frase, os homens de ideias pensam nas teorias de ruptura e os homens de ação as realizam para alcançar o bem comum. Agora, se nos consideramos como um todo e não como uma parte de algo maior, convém pensar em experimentar ambas as coisas como um complemento e evitar assim depender dos outros. Ou seja, se nos consideramos como um todo, chega a ser necessária a experimentação de ambas as coisas para poder ser livre e autossuficiente. Se somos mais das ideias e nos lançamos à criação de momentos de irrupção fixa, física, a demonstrar com ações concretas tudo que nossas ideias representam no plano da ação, seguramente encontraremos experiências excitantes, que por sua vez promovam novas ideias que talvez até se contradigam com nossas ideias iniciais, porque aprendemos. Como também, se somos mais da ação, do fazer, e nos lançamos a tomar um bom tempo em estar sozinhos para analisar, refletir, pensar, ler ou ouvir ideias de outros que pensam diferente, tirar conclusões, certamente nossas ações no futuro serão enriquecidas, canalizadas e focadas de melhor maneira, muito mais aproveitadas e satisfatórias para nós, à medida que aprendemos um novo mundo. Se nos forçarmos a sair do conforto e derrubar nossos próprios preconceitos sobre nós mesmos, talvez possamos encontrar um aprendizado infinito, conhecer e até viver muitas vidas em uma. Tânia. E aí no final desse texto tem uma imagem ali, uma imagem bem conhecidinha, assim, até tem um colado aqui na parede em algum lugar que eu acho muito, muito da hora. E a frase principalmente, né? E eu, só que eu traduzi, né? São quatro pessoas ali, né? Uma seria uma mulher, né? Com tipo, seria referência, acho que me lembra os zapatistas, né? Assim, o visual, né, deles, assim, são todos quatro encapuchados, né? Aí na frente uma mulher e lá atrás uma mulher. Aí atrás dois caras encapuchados ali, um deles tá com um chapéu. E aí esse que tá com o chapéu tá segurando um fuzil. A menina que tá do lado ali, ou a mulher, né, tá de saia ali, vestido, né, e um capuz no rosto, acho que tem alguma coisa na cabeça também, mas é uma arte muito branca, né, só de traços, né, não tem preenchimentos, mas tudo traçado, né, não tem sombreados, assim, né, de tonalidade, é tudo chapado de preto, né, em risco, em traços, né. E aí o cara tá segurando o fuzil, dá pra ver só ele segurando o fuzil e o chapéuzinho, ou a máscara no rosto. Aí a mulher que tá na frente também parece que tá usando um vestido, só que você dá pra ver ela da cintura pra cima, né? Mas é bem parecido com o da outra, né? Só que aí dá pra ver o cabelinho dela partido pro lado, assim, né? E a máscara cobrindo o rosto. Ali no vestido ali parece que tem um babado, alguma coisa assim. Não sei se seria esse o nome, né? Mas lembra isso? Ali uma faixa amarrada na cintura ali, né? na parte do abdômen, né? Até a cintura, do abdômen até a cintura. E aí daí o último ali da direita, atrás dela também ali, tá um com um capuz preto, só dá pra ver os olhos. E aí ele tá bem atrás dela, só dá pra ver um pedaço do ombro dele, do peito, assim. E aí tá de casaco, manga comprida ali, uma camisa de manga comprida, alguma coisa assim, né? Com o punho fechado ali. E aí embaixo tá escrito, nos rendimos, me claudicamos e nos vendemos. Evidentemente, o capitalismo é uma questão de, não sei se liberdade individual, é uma questão totalmente contrária à liberdade individual. O capitalismo é uma questão sumamente ligada à submissão, à alienação, à alienação de todos os seres humanos. We'll be right back. Thank you. acontece na primeira página, propaganda e contra-propaganda punk, sua evolução e como lidar com ela no mundo virtual. Nos anos 80, o punk no Brasil se prolifera através de meios alternativos como zines, shows e pontes de ruas, além de fitas e vinis que proliferaram na época, mas além disso, de forma distorcida ou não, a grande mídia reservou um pequeno espaço para mal falar dos punks e caricaturizar suas posturas e visual estético e sonoro, com reportagens, filmes e novelas. Mas o que explica a grande eclosão do punk nos anos 80? Que elementos foram vitais para que esse movimento se proliferasse, principalmente nas grandes cidades do Brasil? Obviamente, não dá para apontar somente um fator para que o punk tivesse seu auge, pelo menos a princípio no ponto de vista quantitativo, o que é uma outra discussão que não é objetivo agora. Mas podemos apontar alguns elementos que influenciaram o aparecimento de punks nessa década. Influência no momento político, que estava em foco no o discurso de liberdade e direitos na saída da ditadura. A própria situação socioeconômica do Brasil, que nos anos 80 era de recessão extrema, que gera revolta. A influência dos programas de rádio e de TV, Rádio Fluminense na RJ, programa Boca Livre apresentado por Kid Vini no SP, entre outros. Os pontes como referência punk, com trocas de zines, fitas, lojas de vendas de discos e fitas, shows e todo tipo de movimentação que existia na época. O próprio momento do rock nacional, que na época, principalmente no início dos anos 80, estava em seu auge. No final dos anos 80, para o início dos anos 90, surge o anarcopunk e as manifestações de rua proliferam, e elas também surgem como um certo chamariz, ou afastador para alguns. Para punks que queriam mostrar sua revolta. Além de tudo, já citado acima, embora nos anos 90 tenha sido um ano muito movimentado na época, mudando os termos punk no Brasil, algumas coisas não se mantêm da mesma forma. Programas de rádio, TV, que apresentam bandas punks ou ditas punks, já não são tão comuns como antes. E o movimento ganha outras características, como a relação mais próxima com o movimento social, como o movimento operário, COB, movimento negro e rap, LGBT, etc. E também em alguns lugares começam a se afastar das ruas por vários motivos, dependendo de cada realidade. E surge um novo elemento, que é a internet, que para o punk na década de 90 foi mais motivo de crítica do que inserção. Na www, o punk existia, não de forma generalizada, adentrar no mundo virtual por todas as críticas que ainda são válidas: massificação, alienação, banalização, informação descartável, controle mental, etc. No mundo virtual, inventam as redes sociais. Aqui no Brasil, o primeiro que conheci foi o Orkut, mas só acessei ela nos anos 2000 em diante. O primeiro acesso que tive à internet foi num curso no Senac que o trampo que estava pagou para mim. Imprimi logo umas fotos punk do Caos, KKK, já morava em Aparecida de Goiânia, Goiás. Quando entrei no Orkut, a impressão que tive é que os punks de fora, Europa, já estavam nas redes muito mais tempo que nós, novamente sem generalização, e que o punk no Brasil ainda engateava nisso, mesmo aqueles que não ligavam para porra nenhuma, queriam uma pequena fama e sucesso, ainda não estavam totalmente inteirados com essa realidade. Em 2010 em diante, isso proliferou de vez. Conheço pouquíssimos punks que não estejam no WhatsApp, Facebook ou Instagram, sejam mostrando suas bandas ou de perfil pessoal, mesmo se que dividem contato com familiares punk e às vezes trabalho. Hoje, em 2023, ainda existem punks que resistem a entrar na internet e redes sociais? Provavelmente poucos, mas é possível que sim. A internet e as redes sociais se tornaram território de conflitos, com certeza. Conflito de ordem política e cultural. Se tornou local de produção e propaganda da cultura punk e sua política e filosofia, com certeza. Se tornou local de deturpação da cultura punk e suas características, com certeza. O melhor exemplo é a força da inserção da Faça Oi como algo relacionado ao punk. Isso deve ser combatido? E de que forma? Suponho que todos os punks que têm uma visão crítica sobre a internet entendem, pelo menos superficialmente, o poder dos algoritmos, uma versão turbinada do antigo marketing, que não foi deixado de lado ainda pelas mídias tradicionais. E isso é realmente a grande virada do modelo capitalista de produção de informação, não exatamente conhecimento. Muitas informações bombardeiam minuto a minuto toda a população mundial, num campo de competição de grandes corporações e potências mundiais. essas corporações agem como estados sem território físico e cada vez mais determinam o modelo de consumo, o modelo de vida das pessoas. É uma força sem igual, algo nunca antes visto na humanidade. Nesse campo de batalha virtual, somos apenas pequenos grupos tentando se expressar. Seria certo então o punk abandonar o mundo virtual em função de seus interesses escusos? O dono da Meta, antigo Facebook e também WhatsApp e Instagram, afirma que as redes sociais só existem e se multiplicam pela fraqueza humana e também afirma que no futuro, nem tão distante, assim haverá ou já existe três classes na humanidade. A primeira dos consumidores de tecnologia, ou seja, os ricos e burgueses. A segunda são formada por aqueles que consertam e desenvolvem tecnologias. E a terceira será dos excluídos, aqueles por variados motivos não se adaptaram ao admirável mundo novo. Para eles, ele aconselha uma espécie de Bolsa Família, justificando que isso, se isso não for feito, haverá revoltas. Estamos no limiar das inteligências artificiais, dos robôs, da invasão do espaço, da reprodução de centenas de milhares de satélites poluindo a órbita da Terra. Muitos afirmam que estamos próximos à singularidade, quando os robôs terão sua independência do ser humano. Longe das versões cataclísmicas de Terminator, Exterminador do Futuro, o que será do futuro da humanidade com a invasão dos robôs em nossa vida cotidiana? Parece loucura, não é? Eu provavelmente, em função da minha idade, pouco presenciarei isso, mas o que quero mostrar é que estamos numa problemática bem maior do que somente as redes sociais. Ele pode ser o começo, mas a coisa já é bem mais profunda do que parece. Para o punk, também vale a velha receita dos points, zines, espaços de produção, serigrafias, vivências, produções sonoras, etc. Não esqueçamos de nossas práticas ancestrais, entre aspas. E no punk, nisso tudo? E o punk, nisso tudo? Abandonar as redes sociais? Boicotá-las? Se cyberpunks? Não tenho respostas prontas para isso, mas mantenho ativo o crítico mesmo. Mas me mantenho ativo e crítico mesmo usando elas. É um ótimo meio de comunicação, como diria o geógrafo brasileiro Milton Santos, por uma outra globalização. A globalização da revolta. E não se esqueça, o grande irmão está te vigiando. Johnny, 24/8/2023, SAD, Goiás, Brasil, Mundo, Universo. E aí no final tem no final desse texto tem uma imagem ali e de um robô, né? Eu acho que é daquele. Me lembra um robô daquele filme do Will Smith lá, né? É o robô? Acho que é o robô. Um robô todo branco ali com os detalhes cinzas ali, né? Mostrando as partes internas dele ali e tal, segurando uma pistola ali, né? Tipo ele tá assim, não tem olhos, né? Só um. Ou tem, não dá pra ver, né? Não dá pra identificar como olhos comuns, né? E aí ele tá ali com a arma apontando ali pra quem, tipo, meio quase como se fosse pra quem tá lendo, né? Mas. E aí a pistola tá bem grandona assim na frente, né? Tá numa perspectiva, né? O robô mais de fundo e a pistola bem na frente, bem grande. E vamos para a última página. A última página é que violenta a calma que os empacotados nos aconselham a agradecer as migalhas. Não entendi muito isso aí não. Que violenta a calma com que os empacotados nos aconselham a agradecer as migalhas. Mais ou menos agora eu entendi. Eu ia tentar traduzir aqui, mas não vai rolar. Deixa eu pôr uma outra hora. Deve aparecer em algum outro lugar, ou se eu lembrar, depois eu tento dar uma traduzida e lanço aí no próximo programa. Agora eu já tô meio. Esse zine aí foi menorzinho, né? Do que o zine do programa passado, né? E aí o programa também ficou mais curtinho, né? E aí tem umas imagens de fundo também aí, além dessa frase, né? Tem um arame farpado formando um retângulo em volta da página, né? De toda a página, um arame farpado ali, né? Aí tem umas árvores, galhos de árvore ali, vários corvos ali, né? Uns no galho de árvore, uns voando, aí um ali perto do texto, bem grandão, e uns menorzinhos de fundo, assim, né? E aí tem mais uns galhos de árvore embaixo do texto, aí mais um outro corvo voando ali, ou outro pássaro qualquer, né? E aí escrito Nina Ferrari. Apoiam e divulgam. E aí os símbolos embaixo, em seus analistas distro e Nihil Punks Attacks. E aí o racionalista diz, isso é um símbolo, né, circular, todos os dois são circulares, são um círculo com os seus racionalistas, né, de forma arredondada, e o distro embaixo, e é aquela bomba, aquela bomba redonda, né, com o paviozinho aceso lá, e tipo como se fosse subindo a ladeira ali, alguém empurrando. Eu sempre acho que tem alguém empurrando, né, ou alguém escorando ali, mas eu nunca consigo identificar uma pessoa exatamente ali. Vocês têm que olhar bastante e tal, mas aí tá. Aí quem tiver curiosidade, né, é só olhar lá no Zine lá. E aí tem ali do outro lado, né, o Nihil Punks Attack, é só escrita Nihil Punks Attack dentro de um círculo, e tem uns zippers ali, uns fecho, eclair, ou zíper, né, em cima e embaixo do Nihil Punks Attack, e do lado, acho que são dois, do lado do lado, assim, do círculo, né, dentro, né, são acho que dois crânios de caveira ali, né, estão numa perspectiva, assim, meio... E aí, eu não sei como explicar, aí são dois crânios de caveira ali. E aí termina aí o Insurrecionalistas número 5 e termina esse programa. Ah, só uma curiosidade aí, né, que foi uma coincidência, né, acabando falando aqui, eu tinha pensado na hora que eu tava lendo, ia falar e aí esperei terminar e já ia esquecendo. Eu rolei no início do programa aí a musiquinha tema aí do filme do Terminator, né, do segundo, né, que é a música de introdução lá do Exterminador, tipo, como a gente conhece aqui, Exterminador do Futuro 2, né? E aí é o... Rolou e foi uma coincidência que o Johnny falou aí no texto aí, né? Sobre o futuro e tal, Exterminador do Futuro. Eu não acredito nesse tipo de futuro aí não, que eu acho que os recursos do mundo vai se extinguir antes de chegar nisso. Nem viagem espacial, nem nada disso. Acho que o mundo vai falir antes de qualquer coisa disso. Esse tipo de empreitada é muito cara, né? É muito coisa. Tanto que das coisas que eu leio de ciência, eu vejo muitas falas sobre isso, né? Que rola um investimento, sim, claro, mas não é uma coisa que se é pensada a longo prazo. Mas, pelo andar da carruagem, eu acho que os recursos do planeta não vai aguentar esse consumismo que está desenfreado, não. As cidades crescendo muito, população crescendo muito, e o desperdício é absurdo, né, cara? Mesmo quem recicla, quem faz coisas, tipo eu faço muita coisa sem reaproveito, não consigo dar conta de tudo que eu tento reaproveitar, né? Acabo rejogando fora, né, as coisas, né? E tentando não comprar nada e só ficar reaproveitando e as coisas não duram, né, cara? Você recicla coisas, tipo, nada é durável, nada, e aí é tudo vai sendo trocado e sendo descartado e gerando lixo. E aí o bagulho não consegue, o planeta não consegue reciclar tudo isso, né, pra, né, renovar os recursos, né. Eu acho que vai falir antes de qualquer previsão dessa aí, de futurismo, de coisa, não vai ter recurso pra isso, não vai. Só se for pra alguns pouquíssimos mesmo, né, do que restar. Mas esses pouquíssimos vão fazer o quê? Porque eles precisam da mão de obra, eles só existem porque tem uma massa trabalhando para eles, né, cara? Todo sonho da humanidade aí, criado por esses grandes que eles dizem aí que é o sonho da humanidade, que é o sonho de alguns poucos, né, impostos para o resto do mundo, né, para o resto da humanidade, né, é construído pelas massas. E se as massas forem extintas, né, foram mortas ou sei lá o que, se fuderam tudo, quem que vai criar as coisas para eles? Eles sempre vão precisar, né, da mão de obra barata ou escrava, né? Então, acho que por aí fica minhas reflexões, né, que eu nem ia fazer nenhuma reflexão aqui no final, mas acabei lembrando e aí acabei falando essas coisas aí. Mas aí talvez eu uma outra hora também volte nesse tema, né, porque é um tema que vai rolar aí em vários programas aí, provável, né? E aí vamos ficando por aqui, até a próxima, e devo deixar rolando uns sons aí. lendas que rolaram no programa. Então, eu não sei como pronuncia alguns aqui, ou a maioria. Então, rolou aí 336 químico, 886 VG, AD Tension, Acela, André Lefebvre, Firmeza 10, Corroba, Progressídio e Final Slum War.